Eu sou alguém que denuncia a covardia da polícia. Eu sou do estilo que fecha com firma nas vielas, nas quinas de Brasília. Eu sou alguém que tem a voz sem medo, branco, preto, o relato do gueto. Eu sou alguém que representa a quebrada mesmo, estrutural Braslândia, aonde o crime consta. Boliviano escama, marafalança na terra das piranha, onde as perigas se assanham e os bandidos leva pra cama, véi. Leva pra cama, véi. Alguém que sobreviveu às armadilhas, alguém que abriu o caminho e fez a trilha, deixou de lado a covardia, o pessimismo, a preguiça e a avareza. Chegou a hora, põe a carta e tão na mesa. O jogo é jogo, eu já joguei e eis-me aqui de novo. Só que mais velho e mais esperto é você mesmo. E relato periférico, eu sou de paz, eu vim de Brás e a distância pra mim já é normal. Eu canto rap e o meu crime é porte ilegal. Eu tô na banca com os parceiros da City estrutural. Alguém que acende a luz se tá escuro, alguém que pensa no presente e no futuro, que dá ideia pros moleque pra que não largue os estudos, que dá ideia então pras minas faça sexo seguro. Papo careta, isso é um rap, eu tô na igreja. Se liga só, é voz CB e eu só quero ser o melhor. Se liga só, só. Quantos vi fortalecer, quantos vi crime levar. Aqui vi moleque doido, também vi moleque pá. Alguém que correu comigo, alguém que o crime levou. Não vai pra bico, irmão, aí Jesus chorou. Quantos vi fortalecer, quantos vi crime levar. Aqui vi moleque doido, também vi moleque pá. Alguém que correu comigo, alguém que o crime levou. Não vai pra bico, irmão, aí Jesus chorou. Alguém que nunca teve chance nessa vida. Outro que mata e destrói muitas famílias. Alguém que nunca teve amor no coração. Outro que mata sem pensar, sem compaixão. Alguém que cresce os olhos no que você tem. Outro que não tá nem aí pra ninguém. Alguém que segue seu caminho com os pés no chão. Outro que tá com a mente atribulada, meu irmão. Alguém que sempre tá em busca da sua salvação. Outro que anda lado a lado com a destruição. Na favela é assim, sempre tem lado bom e o ruim. Ó o ódio estampado na cara dos leque louco, pilantra, escapa pro pouco. Outra vez a nós aqui, representando a favela, com atitude tio de AKG e Transjanela. Alguém que tentou fugir, quantos que já vi cair nas vielas da escuta, firmão, ó nós aqui. Alguém que fortaleceu, alguém que correu comigo no rap pra trincar ou na profissão bandido. Então deixa fluir, acende a bomba e fica a pampa. Aqui é DFjão, pode ir pra colar na banca, que o relato tá suave, minha voz não tem medo, que o porte é ilegal, se precisar nós senta o dedo. É desse jeito, mas aí, é só se precisar mesmo, tá ligado? Aí, tamo junto aí, voz sem medo, relato periférico, meu porte é legal, a estrutural, tamo junto sempre, favela, amo vocês, tá ligado? Quantos vi fortalecer, quantos vi crime levar. Aqui vi moleque doido, também vi moleque pá. Alguém que correu comigo, alguém que o crime levou. Não vai pra bico, irmão, aí Jesus chorou. Quantos vi fortalecer, quantos vi crime levar. Aqui vi moleque doido, também vi moleque pá. Alguém que correu comigo, alguém que o crime levou. Não vai pra bico, irmão, aí Jesus chorou.